luzes. Não pode ser. O que é aquilo? Ah, você vai ver um espetáculo hoje, filho. Escapistas apresenta Detetive Cast. Bom, vamos começar aqui falando do objeto de estudo desse podcast, né? O Batman sendo o Paul Pope. Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o autor, né? O Paul Pope. Fala um pouquinho do histórico dele, Luigi. O Pope, ele recebeu um apelido da indústria, né? O Jim Morrison dos quadrinhos, né? Eu tomei contato com esse autor, acho que foi exatamente nesse Batman 100. Mas eu lembro dele de outras histórias. Naquela série Lendas dos Cavaleiros das Trevas, da Ópera Gráfica, tem uma história dele que é Berlim. Eu acho que o ano 100 nasceu dali, sabe? É um personagem que nasce ali em 1939. Aí tem todo o layout do Batman 100. Mas aí depois eu fui adquirindo. Foi o 100% da Ópera Gráfica. Aí tem o Bom de Briga, né? Que retoma alguns conceitos de Nova Gênese também. Ele é tipo um Marvel Boy. Esse artista, ele começa a aparecer lá na cena dos quadrinhos em 1990, e ele é convidado para uma editora de quadrinhos japonesa chamada Kodansha, que convida também nessa mesma época Moebius e David Mazzucchelli para fazer quadrinhos. Ele fez centenas de páginas, mas pouco desse material foi impresso. O primeiro quadrinho dele não chegou aqui no Brasil, ele chama-se Sem Título e A Balada do Dr. Richardson, e esse Batman 100 foi lançado em 2005 por aqui. Ele ganhou Eisner, né, nessa época. É considerado como um túnel do tempo, né? As a World. E a proposta do Paul Pope, como a gente vai discutir agora, em anos 100, ele gosta de quadrinho, gibi mundial, assim, quadrinho para século XXI. A história dele é bem ágil. É um quadrinho, assim, que, na minha opinião, é atemporal. A gente leu isso aqui, esse quadrinho é 2005, eu li essa semana. Você lê rapidinho, não é cansativo, muito atualizado ainda. Uma coisa que eu não sabia, que até você comentou agora, era que ele tinha desenhado para o mercado japonês, né, pra Kodansha. E uma coisa que me chama atenção nos desenhos dele, principalmente aqui em Batman 100, é que em alguns momentos lembra muito aqueles desenhos clássicos japoneses, aquelas retratações que fazem de samurais, de imperadores, aquele traço clássico, assim, não um mangá, mas aquele traço de desenhos clássicos japoneses. Nessa segunda leitura que eu fiz agora, lembrou muito Akira, velho, aquelas perseguições de moto, a própria polícia mesmo, assim, o aparato tecnológico deles, assim, eles se comunicando, inclusive com psíquicos, né? Tem um psíquico nessa, Mercer, se não me engano. Uma mistura de Akira com Ano 1, né? Fugindo da polícia, me lembrou muito aquela sequência que eu acho a melhor do Ano 1, ele fugindo do prédio, ele bem acuado, sem equipamento, ferido. O traço dele me lembra muito daquele mangaka Taiyo Matsumoto, que teve uma obra lançada aqui no Brasil pela Conrad, aquele preto e branco. O traço dele não é muito convencional desse estilo mangá mais clássico, e aí o do Paul Pope eu acho bem parecido, conversa bastante. Mas ele já fez muito trabalho, cara? Ele não fez muita coisa, hein, meu? Ele não é meio grampá, não, meu, assim? É uma das comparações que eles fazem é justamente com o grampá, mas assim, pelo estilo do traço, né? Quer dizer, na verdade, o grampá não fala... Não positivamente. Que... O grampá, ele fala que é uma das influências dele, tanto o grampá quanto os gêmeos, né? O Moon e o Ba. Um dos artistas preferidos deles é justamente o Paul Pope. Você vê muito do Paul Pope no traço do Grampa, né? Quando o Grampa fazia gibi, quer dizer, quando o Grampa fez gibi, né? Porque ele fez um só e... Mas o Paul Pope tem uma bibliografia, assim, até um pouco respeitável, pô. Eu falei ainda agora, tem o Bom de Briga, tem as duas partes. A segunda parte agora ainda tá inédita aqui no Brasil. Tem esse 100%, que saiu pela Ópera Gráfica. Tem um Inéditos, que ele começou a chamar a atenção na indústria, é chamado Heavy Liquid, não saiu por aqui. Aí tem o Batman 100, ele participou daquela iniciativa chamada Wednesday's Comics, né? Que é aquele tipo quadrinho de jornais, ele fez isso. Do Adam Strange. Fora o material que não chega aqui, né? Inclusive, sobre a continuação do Bom de Briga, saiu uma entrevista do Paul Pope na edição número 89 da revista Mundo dos Super-Heróis, que tem a Mulher Maravilha na capa. Ele fala, inclusive, sobre essa publicação da continuação de Bom de Briga aqui no Brasil, que já foi traduzido para 22 línguas, se eu não me engano, e ele quer muito que saia no Brasil essa continuação, mas que até agora, pelo menos, não tem nada certo. Espero que a Companhia das Letras, né, que foi quem publicou a primeira parte, continue publicando e lance essa segunda parte aqui no Brasil. Ele tem um apelido respeitável, né, meu? O Jim Morrison, meu, dos quadrinhos, bonito, hein, meu? Ele parece. Eu queria ser chamado assim, viu, meu? O Jim Morrison dos... Mas, ele não morreu ainda, né? Tem esse problema. Então tá... faltando não coisa. Funcionou. O Jim Morrison nosso é o do Vale, viu, meu? Eu tô mais pra... vovó Mafalda, meu. Fala aí da sinopse do Batman no Sendão. Como o título entrega, a história se passa em 2039, ou seja, daqui a pouco, né? Daqui a alguns anos. O caso, você não tenha se ligado, 100 anos após a estreia de Batman em Detective Comics 27. Aí nesse futuro distópico, não há espaço para identidades secretas e todos os cantos da cidade, eles são vigiados. E um misterioso homem trajando uma máscara de morcego assim, surge em Gotham. E logo ganha status de lenda urbana, né? Pois ninguém sabe quem se trata, não sabe quem é o cara. Assim, ele faz uns relatos na capa, o jornalista, né, cada um com sua visão de um monstro, de que ele é alto, que ele é branco, que ele é negro, que ele é baixo, enfim. Esse é o pano de fundo para uma história policial futurista, né, que se passa assim, um membro de uma equipe da Polícia Federal lá dos Estados Unidos é morto durante a perseguição ao Batman, que logo se torna suspeito de assassinato. E aí, como toda boa história policial norte-americana, né, logo os federais se metem, né, já que foi um membro deles que morreu, eles apagam algumas evidências e impedem que a polícia de Gotham, chefiada pelo capitão Jim Gordon, averigue o caso. Tudo isso quase sempre cai em quê, né? Em conspiração governamental, né? Quase sempre esse é o caminho que se segue. Só que aqui, Paul Pope, ele coloca um telepata que trabalha a serviço do governo, porque como não tem mais espaço para mascarados, né? Para identidade secreta, você vai trabalhar para o governo com seus dons. E um vírus mortal, que, assim, que eu nunca tinha visto, foi uma ideia muito boa, essa como o vírus funciona, né? Essa arma biológica que ele usa. E aí a minissérie é dividida em 4 partes, de 50 páginas. Lá fora saiu entre dezembro de 2005 e março de 2006. E aqui foi publicado pela Panini em 2 partes, em dezembro de 2006. Vocês acham que o mito do Homem-Morcego, o Paul Pope, ele revisitou bem, ele fez jus ao mito do Batman nessa minissérie? Ele não só faz, como... que é a cronologia perfeita, né? Você imagina que o Batman nasceu lá atrás, em 1939. Aí 2039 lá, aquela coisa corrida lá, como se o personagem fosse legado, né? Tem uma parte bem interessante lá, quando a polícia fica procurando no arquivo informações sobre esse vigilante, sobre o Batman. Aí você vê, assim, imagens de Fox, os primeiros avistamentos dele, assim, uma arte lá que ele reproduz um traço do Jim Collan. Até ele diz, cara, ele tá mais gordo que ele lutando no lamaçal com o Cavaleiro das Trevas em 86. Ele vai datando, assim, as aparições deles. É a cronologia perfeita, ele corrente, assim, um ano corrente mesmo. O que eu gosto é que realmente, assim, eles pegam o Batman com aquela origem, assim, que é misteriosa para os outros. As pessoas acham que ele é um vampiro ou um, sei lá, um homem-morcego mesmo, assim. Pô, cara, isso é muito legal. Uma das coisas que o Paul Pope faz até para reforçar isso é aquela sequência que ele faz o Batman colocar aquela dentadura, né, com aqueles dentes de porcelana para ficar com aquele aspecto mais ameaçador. Tem lá aquela parte lá no rádio, ele falando com a dentadura, né? Ele... né? Os caras parece aqueles dentinhos de vampiro que a gente comprava quando criança na feira pra... Mas depois não, ele aprende a falar com os dentes, né? Ele continua usando os dentes e fala direitinho. Tem esse negócio mais na frente aí. Mas é o Batman, né, meu? Ele consegue tudo, assim, né? Pois é. Até falar com dentadura pra fora, assim, né? Esse Batman do Paul Pope é uma fisicalidade danada que ele transpõe pras páginas, né? Ele correndo, cansado. As primeiras páginas dele fugindo, cara, você é sua, velho. Cansado mesmo, goof. Só murmurando, assim. E quando ele é atingido, porra, e a médica lá vai socorrer ele lá, cara, velho, né? É sensacional. Pra mim, o Batman é aquilo. Embora seja futurista, é aquela coisa um pouco mais arcaica, né? Todo o visual dele, cara, é básico, assim. Ele tá usando bota com cadarço, assim. Parece uma bota militar. Ele tá usando luva e a roupa dele parece meio um algodão cru, assim. Eu tinha aquele Black White, a estatuetazinha, tinha porque quebrou, cara. Minha estatueta, meu irmão entrou no meu escritório e deixou só um bilhete. Acho que quebrei um brinquedo seu, meu. Sacanagem. Caralho, cara, você é adulto, cara, você não pode chorar, meu, mas nesse dia... Falei, cara, o cara nem faz ideia do que quebrou, meu, eu adorava aquilo lá, meu. E agora é impossível você comprar, é caríssimo, cara, é caríssimo assim, lá fora tá caro. Então, esquece, meu, mas você olhava a estatuazinha, você percebia que, sabe, ele usava um calção, cara, assim. Mas curiosidade, Reginaldo, quebrou o que nessa estátua? Não, ele deixou cair, cara, era despedaçou, cara. Despedaçou, cara? Despedaçou, não tinha conserto, também, né, cara. Mas... Não tinha, essa série Black White, ela é assim, cara, você tirou da caixa, ela já quebra alguma coisa, meu, ela é muito frágil, muito. É terrível, cara, porque é lindo, é maravilhoso de você ver, assim, é o traço do artista tridimensional, assim, então você vê que foi pensado mesmo, esse Batman, assim, foi o que eu falei, a roupa dele por baixo, assim, a roupa cinza, a parte cinza do uniforme, ele parece um pijamão, assim, um algodão cru, assim, mesmo. Então, quer dizer, é uma roupa realmente pro cara correr, se movimentar e ainda dar uma proteção. E na história eles falam isso, né, eles falam, não, esse cara tá usando uma armadura de cerâmica, não é possível um ser humano correr desse jeito. É o basicão mesmo, né, bicho? É, pô, ele tá muito mesmo. Básico. Ele não é no futuro, mas ele tá se valendo só do mistério dele ser um vigilante. O único aparato tecnológico que eu percebi, assim, que me chamou a atenção foi só uma cena lá que ele usa um pulso eletromagnético, né? Um pulso eletromagnético localizado. Pronto, é só essa parte mesmo, assim, o resto é nada assim fora do comum, não. E com a moto dele, né? Que a moto dele tem algumas modificações ali que também dão um aparatozinho tecnológico. O Reginaldo, sabe uma coisa que me lembrou o uniforme? O pulso dele, ali a camisa no pulso, lembra aquele uniforme de Jornada das Estrelas, da série clássica. Aquela camisa, logo da primeira temporada. Eu lembrei na hora, sim. Assim, velho. É muito parecido aquela coisa mais rústica. E uma coisa que eu achei legal é a forma como o Popo faz mistério. Ele já, a primeira página do gibi já é o Batman de corpo inteiro, você já enxerga ele, essa roupa, né? Ele correndo ali. Ele lembra também, meu, o Super Pateta, né, meu? Que é o Super Pateta usando uma cirola e um cobertor nas costas, cara, uma toalha. Porque basicamente é isso. Ele tem, acho que, assim, a máscara, né? O uniforme, o capacete é mais resistente só, mas o resto é. Isso, tanto é que. Realmente improvisado. Tanto é que quando ele chega lá pra ser socorrido, né, eles estão tentando tirar lá o capuz dele, tentar tirar o uniforme dele, eles não acham onde conseguem tirar, né, então eles têm que cortar o uniforme pra poder tirar o capuz dele, porque eles não tão sabendo onde que eles tiram a roupa dele pra poder conseguir tratá-lo, né. É, eu acho assim, cara, todos esses futuros aí que a gente comentou antes, ele tem que trazer algo mais, assim, ele tem que trazer um redesign, sim, eu acho legal o redesign, mas só redesign por redesign, pra mim não me interessa, é meio furado, assim, né, ele tem que revisar os conceitos e não só transportar os conceitos. Batman 100 não, cara, ele traz uma outra história, ele traz uma profundidade, ele trabalha, ele não descarta os conceitos originais, ele cria uma timeline passando esses 100 anos como se o Batman tivesse surgido realmente em 1939. Então, cara, isso é realmente, assim, muito legal, cara. Tem duas coisas aí nessa mini, nesse sentido de manter o conceito original, né, do mito do Homem-Morcego, que, assim, algumas pessoas que forem ali podem sentir falta, né, porque não tem uma origem, vamos dizer, essa parte que eu falei no começo, né, da morte dos pais, dele ser o gatilho, dele ser quem ele é, do Batman surgir, isso não, quer dizer, não tem, não é citado, né, você não sabe se tem ou não, já que você não sabe quem é esse Batman, né, aquela sacada genial que ele usou, de quando o pessoal recorta a máscara, e ele se levanta, já bota um capuz e vai pegar lá a comida na geladeira, você nunca vê o rosto dele, né, você não sabe quem é ele, isso não é falado. falado na mini. E a segunda coisa que tá ali bem presente é essa obsessão, né? Ele não vai desistir de vencer os caras, de descobrir o que aconteceu e de como ele tá sempre um passo à frente, né? De como ele pega o vírus e libera no ar e usa isso contra os caras. E uma outra coisa que, pelo menos, eu tô sentindo falta no Batman há muito tempo, cara, que é uma história de detetive, né? Assim, é uma história de detetive, é uma história de tirar sua conspiração. O Gordon participa muito, né? O Gordon aqui é neto do Jim Gordon original, mas ele que descobre boa parte do mistério. Mas tem esse mistério a ser descoberto, né? E você vai sendo levado na história pra descobrir o que aconteceu, né? O Batman se afastou muito dessa parte de história de detetive, que eu sinto muita falta, cara. Agora, me diz uma coisa, é impressão minha ou em momento nenhum da minissérie o Paul Pope fala o nome desse Batman? Você não sabe quem é ele, não. E não, não é relevante, né, pra, assim, pra história. Não... Tem toda aquela conversa do Bruce Wayne de 150 anos, se é ele que tá vivo, se não é ele que tá vivo, quem é esse cara, sabe? Tem essa discussão, mas isso não fica muito claro, não. E ele também não tá muito interessado em lhe entregar quem é esse Batman nessa sociedade, né? Tem ali o Jim Morrison neto, tem ali aquela doutora, que é uma espécie de Leslie Thompson, tem um Robin, que ele também é adotado, de certa forma, né? Ela fala isso, que ele pegou aquele jovem ali pra treinar, mas não fala quem é ele. E tem uma menina também, né? Tem uma menina também. Que é oráculo, né? É, literalmente sim, é oráculo. Sim, né? É verdade. Tanto é que o Jim Gordon, ele fala, quando ele encontra com o Batman no final, né? Ele fala, ah, eu sei quem você é, Bruce. Ele não nega nem confirma, né? Então, apesar da gente saber que é praticamente impossível ser o Bruce Wayne ali, só que quando ele fala isso, você fica na dúvida se é mesmo o Batman, se ele conseguiu de alguma forma se manter jovem e é ele, ou se é um clone. A gente não tem certeza disso, né? Volto novamente àquela história de Scott Snyder, que ele faz um Batman ano 200. A primeira coisa que o Snyder disse foi que era fãzaço dessa história de ano 100. É como se ele tivesse pego essa resolução, quer dizer, um final em aberto dessa história de ano 100, e desse uma resposta pra isso. Não, o cara é um clone. Como se fosse aqueles clones, aquela sequência de clones dele, né? Fica à margem da interpretação do leitor, né? Ah, não fica claro porque ele evoca de todas as formas o Bruce Wayne original, né? Como falei, essa obsessão de estar sempre um passo à frente, não desistir, de todo mundo querendo, não faça isso, ele vai até o final. Assim, ele tem todas as características do Bruce Wayne clássico. Inclusive aquele primeiro encontro dele com o neto do Jim Gordon, né? A tratativa era a mesma, né? Com o comissário Gordon, né? Como se ele estivesse encontrando com o comissário Gordon mesmo, original, né? É a mesma tipo de relacionamento que eles tinham. A mesma tratativa, passado. Cara. Mesmo. Mas será que ele não guardou isso pra desenvolver numa segunda parte, numa outra história, será? Porque eu acho difícil, cara, ser o Bruce Wayne. Se o Bruce Wayne surgiu em 39, e é importante que o Batman tenha surgido por conta do trauma, toda a história original do Batman, como que ele ia viver 100 anos, cara? E teria que ser um clone, alguma coisa assim, que foge um pouco da premissa da história. Não é pois isso? É, aí é que tá. Ou ele, de alguma forma, conseguiu alguma fórmula pra conseguir se manter jovem, uma coisa assim, ou como o Luiz falou, um clone, ou então é aquela premissa do fantasma, né? Que o espírito, não o espírito que anda, ser um outro personagem que faz pensar que é a mesma pessoa, né? Que é imortal, ou sei lá. Ou a coisa mais óbvia do mundo, ele tomou banho no Poço de Lázaro, simplesmente, e tá aí até hoje. Tem coisa mais básica do que isso. Só o fato de instilar esse tipo de discussão já vale tudo, né, velho? Porque, cara, se ele explicasse quem era esse Bruce, velho, quem era esse Batman, não teria graça, velho. Mas é isso, o mistério, né? O mistério. Mas o Lázaro não rejuvenesce, hein? Ele só revive, não é? Isso. Você morre e você volta. Então, mas ele não rejuvenesce, né? É um Batman novinho aí na minha. Né? Sim, mas ele não sabe a época que ele morreu, que ele voltou, sabe? Então, se ele nasceu em 39, o Batman, né? Não o Bruce Wayne. O Bruce Wayne devia ter o quê? 10 anos em 39, não sei. Tem mais de 100 anos nessa história. Que ficou tomando banho todo dia no Lázaro? Não, eu acho difícil, cara. Eu acho que ele ia desenvolver alguma coisa e estragar, porque não precisa mesmo. A história não precisa. É legal deixar essa dúvida. Ela não é essencial pra história. Eu acho que nem precisaria ter um Bruce ou um Jim Gordon. Não precisava ter, pra mim, pelo menos. Só de não ter o Coringa e a Mulher Gato de novo, meu, já tá valendo, sabe? Pepe Moreno, meu. Exatamente. Exatamente, velho. Só de não ter isso já tá valendo, cara, porque... Não, e fica claro que não tem mais super vilão, né? Não tem mais super vilão, aquele lance lá do Arkham, que o Jim Gordon tá envolvido. Também não tem mais herói, né? Aquilo que eu falei, né? O cara é um telepata, ele vai trabalhar para o governo. O governo absorve esses caras da forma como ele atua na sociedade. Isso é o que eu senti falta, vou ser sincero aqui. O futuro que ele pinta não é muito desenvolvido. desenvolvido, né? Esse, eu falei que era um futuro distópico, mas não fica muito assim. Ele joga algumas informações aqui e ali. Tem muita ação na série. Você conhece a cidade pela ação ali, seja ele correndo, pulando pelos prédios, ou ele fugindo de moto. Mas boa parte da minissérie se passa em ambientes fechados, né? Ele ali no apartamento da doutora, é ali no, na casa do Jim, é dentro da delegacia. Então você não tem muita noção de como tá o mundo lá fora. Assim, não faz nada da diferença pra minissérie em si, mas eu senti falta dessas pequenas coisas. Com relação aos arquétipos do personagem, eu acho que o Christopher Nolan leu esse quadrinho pra fazer a parte 2 e a parte 3 da sua trilogia, porque o Robin aqui é o nome do personagem, né? Eu não vi que isso fica tão claro que o Robin é o nome do personagem. Tem um quadrinho que tô chamando nele de Robin, sei, agora falta você encontrar um codinome. Quer dizer, o Robin não é um codinome, ele é o nome dele lá. Tem isso aí também, igual no filme do Nolan, é isso aí mesmo. E outra coisa também, aquelas passagens da perseguição na moto lá, cara, velho. Tem tipo um blackout, né, localizado lá, que o Batman explodindo lá, a perseguição da polícia. Aquilo ali é Cavaleiro das Trevas puro, velho, do Nolan. Todo aquele conceito que ele apresenta ali, como você mesmo falou, né, Luigi, ele é bem atemporal, né? Tanto é que eu não tinha lido essa mini quando tinha sido lançada, eu li agora pro podcast. E assim, ela foi lançada aqui no Brasil tem mais de 10 anos e continua muito bem. Continua, assim, uma mini muito boa, uma versão excelente do Batman, e fugindo daquele lugar comum que todo autor que pega para escrever o Batman faz, que é ou recontar a origem dele ou colocar um super vilão, normalmente o Coringa, né, para ser o algoz do Batman na história, e Pope fugiu disso, né? O cara ganhar um Eisner, né, pra uma história do Batman, velho. Quantos quadrinhos do Batman sai por mês? Quer dizer, muita coisa, né? É muita coisa, época, cara. E na época que a minissérie foi produzida, que foi lá em 2006, né? 2005, 2006, é que tinha muita história, né? Tinha muita coisa do Batman e do Bat Squad, né? Tinha muita coisa sendo publicada dele. Eu não li mais, assim, não li mais nada feito por ele, mas eu adorei o traço dele, a forma como ele desenha os personagens, sobretudo a mão e o rosto, assim, esse design que ele faz, eu achei muito massa. Né? Ele faz composição de cena, assim, que pra quem é fã de quadrinhos, é um deleite, não tem o que reclamar na narrativa. E as cores, tem que falar, né, das cores do José Villarrubia, que, bicho, é muito lindo, cara, assim, e se encaixa com essa proposta, tanto da arte como do roteiro dele, é maravilhoso. Uma coisa que eu achei legal também, se vocês perceberam, é a forma como a cidade é apresentada, né, que Gotham é sempre um personagem principal nas histórias do Batman, e ela sempre aparece na fala dos outros, né, ela nunca é citada pelo próprio Batman, ela tá sempre ali magiando a história de alguma forma, mas no diálogo dos outros, né, ele não evoca isso. Mas eu acho que o ponto alto são as cenas de ação, assim, como eles já falaram, como o Luigi falou antes, ele arrocha ali a perseguição no roteiro, cara, ele bota muito e o que ele entrega nos desenhos compensam. E aí são sequências e mais sequências, aquela doideira pelas ruas, gente correndo sobre os prédios com veículos pela rua, assim, aquela loucura toda, você fica, como o Luigi falou, você fica suado, mas é muito foda de acompanhar, assim, você vai passando as páginas, vai pegando assim, os detalhes que ele vai jogando, é muito foda. E você falando assim da composição de cena e a forma que ele autografa, Adão, de trás pra frente... Cara, aí Yuri, se visse, morreria, velho. O que ele fez? Ele escreve o nome dele de trás pra frente, ele começa pelo Ed Pope e vai voltando. Ele acha que ele é japonês, eu acho. Então pode ver. Só pra contextualizar o ouvinte da piada interna aqui, Yuri, a gente foi pra CCXP em Recife e o Glenn Febre foi autografar volume 1 dele de Preacher. Aí mesmo na capa lá, cara. Ele fez aquele rabiscão lá. E Yuri, a primeira coisa que ele fez quando chegou aqui em Campinas foi comprar na Amazon outro volume. Se arrependeu, não sei o que, esse cara estraguei meu volume. Esse cara, o Glenn Febre autografou, velho. Se ele visse como ficou minha capa de Batman no 1, a primeira, ele chora, então. Ele tá toda rabiscada de uma tinta branca. Parece ano 100. De Batman no 100. Parece corretivo, velho. Parece liquid paper. Assim, um desenho que ele fez. Pobre Yuri. E assim, o visual desse futuro, o que, que vocês acham? Vocês acham que é uma linha temporal possível para as histórias do Batman, se fosse seguir aquilo ou não? Não chega tanto? Eu acho que ele é desvinculado, porque realmente não tem a situação dos outros heróis, cara. Eu acho que é uma história separada, assim. Eu não vejo como um futuro possível, né? Mas a caracterização do futuro é muito legal, né? Tem aquelas navezinhas da polícia, a moto, é bem legal, cara. Mesmo a roupa da polícia, né? É bem legal. Mas uma questão que eu acho interessante nessa minissérie, eu acredito que ela não seja descolada do universo DC. Mas assim, é porque a minissérie, pelo menos o interregno de tempo que ela se passa, parece ser muito rápido. 24 horas, 48 horas, assim, é muito máximo. É uma história bem, assim, bem localizada mesmo, assim, do personagem. É muito ágil, assim, acho que ele não tem tempo pra citar tanta coisa. Ele cita que, por exemplo, a galeria de vilões de Batman, de fato, existiu. Quando o Jim, ele tá no, na casa do Dick Gordon, do avô dele, olhando os arquivos, ele vê a história todinha do Batman e vê que Coringa existiu, que Charada existiu, duas caras, essa galera toda. Mas aconteceu. Então, ali, cara, ali aconteceu alguma coisa que isso tudo desapareceu, né? Então, mas vê bem, se na própria história eles estabelecem que o Batman surgiu em 1939, não é a cronologia atual. Porque o Batman não apareceu em 1939, na cronologia atual. Quantos anos tem o Batman? 10, mais ou menos, que eles colocam? 10 anos ele tá. Ele na tá morte dos pais? Há 10 anos que ele age como Batman. Isso, mais ou menos é isso. Então a própria minissérie já coloca ela desvinculada da cronologia, entendeu? A menos que seja a lenda do Batman, um negócio que se perdeu com o tempo, mas eu li de outro jeito, eu li que é uma história desvinculada totalmente da cronologia. Você reaproveita os conceitos, o que é legal. Então, houve um Batman que realmente lutou com o Coringa, tinha uma galeria de vilões, tinha provavelmente um Robin, mas não existia um universo DC coeso, assim. Pelo menos eu entendo desse jeito, atual, assim. Eu acho que ela vai na premissa, assim, por exemplo, de um Cavaleiro das Trevas, o original. Tem aquela história localizada do personagem, mas não quer dizer que o universo DC não existiu. Claro, tem o Superman, tem aqueles personagens, mas assim, é uma história bem localizada do personagem. Eu penso que é dessa forma. Eu não acho que o universo DC está descartado, mas... Então, o Cavaleiro das Trevas, cara, desde a concepção, ele insere o universo DC. No Batman 100, não. A ideia do Batman 100 é o Batman atuando há 100 anos, né? Ou um Batman, ou vários Batmans, ou teve um Batman que agora está sendo reintroduzido. Mas o que aparece lá nos documentos do Gordon é que sempre teve um Batman, a polícia, o governo sabe da existência dele e coloca ele como uma criatura, como uma assombração, como um bicho papão, vai, vamos falar assim, que é diferente do conceito de Cavaleiro das Trevas, né, meu? Mas muito porque essa história, como a gente já falou no começo, ela evoca mais o ano 1, né? Então, não a origem, mas acho que um ponto de partida pro futuro desses heróis, né? De como eles vão surgir daqui pra frente, né? Ele sendo um primeiro herói, já que outros trabalham pro governo, esse tipo de coisa. Então, mas ano 1 não é recente? Não é 1939? Ano 1. É essa questão, assim, que a gente, assim, do jeito que a leitura que eu fiz é que ele desvinculou, cara. Não tá nem certo nem errado, pelo contrário, eu acho ótima a história. Mas ele desvinculou do universo DC tradicional, vai. Eu acho um futuro que não é possível. Eu acho que ele pode ter um desenvolvimento, talvez um dia, Batman no 100, 101, vai, vamos chamar assim, ou sei lá, que ele insira aonde estão os heróis, o que aconteceu e tal. Sinceramente, cara, tendo em vista que tendo feito com o Cavaleiro das Trevas, eu prefiro que não mexa, cara. Né? A história é redondinha, pô. Tem necessidade. Rastreando os sistemas. Rastreando os sistemas. Danos catastróficos. Sequência de ejeção iniciada. Adeus. É isso, esse podcast foi um pouco trabalhoso à época que gravamos, porque como eu disse lá na introdução, a ideia era apenas dar umas pinceladas em histórias futuristas do Batman, mas só que passadas 2 horas de papo, quando encerramos, percebemos que a principal história nesse sentido ficou de fora, ou seja, o Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Então a gente resolveu se reunir de novo e gravar um segmento para encaixar dentro desse programa. E inclusive até gravamos também uma parte lá sobre o Batman desse 1 milhão lá do Grant Morrison. Isso, claro, rendeu mais 1 hora, mas o resultado, na minha opinião, acabou ficando bem satisfatório. Enfim, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, tanto os escapistas tradicionais de bate-papo quanto o Detetive Cast estão no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, divulga nossos podcasts para mais pessoas na sua rede social, faz seu comentário no Spotify. Isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os escapistas a manter esse trabalho? Compre teu gibi do Batman, livro, Blu-ray ou qualquer coisa, através dos nossos links e banner no site. Se quiser fazer alguma contribuição via Pix, a nossa chave é escapistasdetetivecast@bol.com.br. Eu queria mandar um abraço para o Marcos, Dão e o Reginaldo, e um abração para vocês que nos ouviram, e até o próximo Detetive Cast.